que nos ajude nesta luta interior a nos conhecermos para que possamos realizar a nossa transformação moral, que consiste na mudança do homem velho para o homem novo, que é um homem que já se espiritualizou e evoluiu. Pedir-lhe ainda, Jesus, que nos abençoe, derramando sua luz sobre nós, nos protegendo e conduzindo neste caminho iluminado, para que jamais percamos o rumo. Agora, iluminados que estamos, vamos chegando até o Pai Celestial, esse Pai bondoso e misericordioso, que não abandona nenhum dos seus filhos, dando-lhes todas as oportunidades para que encontre o caminho de luz, e pedir-lhe paz para a nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Tema do dia. O tema de hoje será perguntas que o povo faz. Faça pergunta para nós aqui, que hoje nós temos Osmar que irá responder a todas essas perguntas, então nós estamos aqui com o maior carinho para responder. Ele gosta de mim mesmo, viu, Jorge? Não precisa nem espírito obsessor, viu? Bom dia, Osmar Bonai. Bom dia a todos os ouvintes da Connect Car SP Rio 90.7 FM, para que nós possamos ter um bom programa e as perguntas continuem ligando. Esse é realmente um programa da qual a gente tem que tirar o melhor dele. Há tantos anos o Rui, o Jorge já vem batalhando com o programa, então é interessante isso, né, Rui? E aqui ele brincou comigo, mas todos vão responder as perguntas. Vai responder, porque nós temos aqui o Helder também, que é um profundo conhecedor da doutrina. Nós temos o Dodô que está iniciando, nós temos o Rodrigo também está começando com a gente, já lê muito, porque para a doutrina espírita é necessário que a gente leia bastante, mas não é só ler também, né? Precisa colocar em prática aquilo que nós lemos, né? Mas agora tem um novo método de aprendizado, hein, Jorge? Aquele por osmose, né? Você põe o livro dos espíritos e dorme em cima dele para ver se você consegue aprender melhor. Mas, então, nós tem o Jorge também, que é um dedicado aí à nossa doutrina. Então, nós estamos aqui à disposição dos nossos ouvintes. Então, tem alguma pergunta aí, Rodrigo? Você, como está iniciando no nosso meio espírita, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Eu queria até que o Rodrigo falasse antes. Ele já colocou no Facebook uma enquete aqui para o pessoal responder, para as pessoas responderem para nós. Esses que responderem aqui no Facebook, eles vão participar de um sorteio, só eles, separado, né? Separado. Então, o CD da série Atom, nós vamos doar para quem participar aqui no Facebook, principalmente comentando essa pergunta. Qual a pergunta que você colocou aí, Rodrigo? E da Elizabeth Lacerda também, né? Uhum. Então, essa pergunta o Osmar não pode responder. Não, essa não. Porque a pergunta aqui para os ouvintes e para os internautas, né? Quando desencarna uma pessoa que doou um órgão, ela pode sentir sua falta na espiritualidade? Comente. Então, assim, o objetivo dessa pergunta é até a gente ter a participação do pessoal, acho que podem até responder por telefone também, o pessoal que não tem acesso à internet, para a gente também não fazer uma exclusão digital. Isso. Acho que é interessante deixar aberto para os ouvintes que queiram ligar e responder essa pergunta. E aí também participar do sorteio. Mas viu, Jorge, esse programa de hoje tá me lembrando quando eu fui convidado com uma rádio para fazer um programa sobre espiritismo. O produtor do programa queria que a gente falasse como nasceu o espiritismo, o que é o espiritismo. E nós começamos a falar, no fim paramos, porque não deu para falar sobre espiritismo. As pessoas queriam tirar suas dúvidas, e foram mais de 30 perguntas naquele programa, foram 32 perguntas no programa só sobre as dúvidas. Então nós estamos aí à disposição do nosso ouvinte para tirar as dúvidas, né? Uhum, exatamente, e é para isso mesmo o programa hoje, é para tirar dúvidas, a gente não precisa ficar fazendo filosofia aqui não, né? Pode ficar com a maior tranquilidade, né? Só lembrando, Osmar, né, para a gente falar aqui que a doutrina espírita é um conjunto de princípios e leis revelados pelo Espírito Superiores contidos nas obras de Allan Kardec. E essas obras de Allan Kardec constituem a codificação espírita. E a codificação espírita são os livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São esses cinco livros que é o Pentateuco da doutrina espírita. Sem esquecer de livros auxiliares que nós temos do próprio Allan Kardec, como principalmente O Que é o Espiritismo e Obras Póstumas, que foi lançado depois dele, que é um excelente livro. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas realizações com relações com o mundo corporal. Então, nós estamos aqui para a gente tirar dúvida. Quem quiser fazer alguma pergunta para a gente, fala aí, porque nós já temos perguntas aqui também, já que, como nós colocamos perguntas que o povo faz, a gente já tem um monte de perguntas aqui que as pessoas fazem, que a gente tem guardadinha para já começar a falar também. Osmar, queria esclarecer alguma coisa no começo também? Não, Jorge, a única coisa que é bom sempre a gente destacar é que as pessoas acham que foi Kardec quem criou a doutrina espírita, uhum. Então isso é importante a gente falar, como ele frisou agora, que Kardec ele foi o codificador da doutrina espírita, porque às vezes as pessoas, o cara fundou lá a religião, não, ele não fundou. Então ele foi fazendo, igual hoje a gente tem a tecnologia, fazer enquete, o Kardec não fez a enquete pelo Facebook, mas Kardec foi questionando os espíritos para poder chegar nessas obras todas com coerência e com determinação, não é verdade, Jorge? E justamente tem muitas pessoas que confundem, né? Confunde também achando que o espiritismo ele nasceu na França, né? E praticamente não é bem assim, né? O que aconteceu com o espiritismo foram que as manifestações de espíritos aconteceu numa pequena cidade de Hydesville, lá no estado de Nova York, nos Estados Unidos, e dali ganhou repercussão mundial daquela época, em 1847, foi quando surgiu essas confusões todas, porque os espíritos estavam se manifestando na casa da família, de uma família lá nos Estados Unidos, e então criou aquela curiosidade, e ele veio dizer, o espírito veio dizer através de pancadas que ele havia sido seria assassinado naquela casa, que estava enterrado ali no fundo da adega, né? E era a família Fox que morava nessa casa, Kate e a Meg, as duas meninas que praticamente recebiam essas mensagens através de pancada do mundo espiritual. E daí então teve repercussão no mundo todo, porque os espíritos estavam se comunicando, né? Mas só que os espíritos se comunicam desde que o homem é homem, o homem inteligente, né? Então essa que é justamente a diferença. E depois na França, Kardec, que era meio cético com relação a essas manifestações, mas ele teve o apoio de grandes médiuns, todas meninas, jovens, que trouxeram todas essas informações para que nós pudéssemos ter essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, né? Rui, nós já temos questões aqui, a enquete que o Rodrigo fez, já tem gente aí respondendo, né, Rodrigo? Diga aí. O nosso amigo aqui, Antônio Bessa, falou bom. Tá de Guará? Mandou bom dia a todos. Ele respondeu que não necessariamente, mas dependerá de cada indivíduo e do seu apego à matéria. Se o fez voluntariamente, ciente do bem que proporcionaria, não sentirá falta, pois era apenas parte do seu corpo temporário. Legal. Só faz, todas as vezes que a gente for falar a pergunta, a resposta, vamos fazer a pergunta outra vez, né? Porque senão tem gente que está entrando agora, fica desligado. Aí está pensando que a pergunta é espiritual só. Né? Então a pergunta é: quando desencarna uma pessoa que doou um órgão, ela pode sentir sua falta na espiritualidade? E Chabel também comentou, tá? Mandou um bom dia também para todos. Pelo contrário, na verdade, essa doação deve ser encarada como um ato de caridade. Portanto, só poderá fazer bem ao desencarnado no plano espiritual. Mas essa pergunta nós não vamos comentar. Não, vamos responder nada agora não, pera lá. Depois a gente faz o nosso comentário também. Porque houve aquele médico que esteve com a gente, né? E ele contou um relato que aconteceu lá na Isso, Guatemala. No final a gente conta. No final a gente conta, né? No último capítulo a gente vai falar. O Renaldo tá ligadinho aqui com a gente também. Um grande abraço pro Renaldo lá em Cachoeira do Sul e muitas outras pessoas aqui ligadas que a gente vai falando o nome durante o transcorrer do programa. Osmar, uma coisa assim, que o povo pergunta mesmo pra gente, acha até estranho. Às vezes nós somos, eu e o Rui, assim, já fomos convidados várias vezes para fazer cerimônia de casamento, assim, né? De chegar lá e dar uma bênção no casamento. Porque na doutrina espírita não existe casamento, a gente sabe, não tem ritual para fazer casamento. Mas dar bênção não tem problema nenhum. Então nós estamos acostumados. E eu já teve algumas pessoas que a gente sempre, um Pai Nosso, a gente sempre faz tudo. Tem gente que depois vem e pergunta, fala, nossa, eu não sabia que espírita fazia Pai Nosso. Eu não sabia que espírita fazia isso, aquilo. Porque no, pela ignorância, literalmente falando, assim, de não conhecer mesmo. Mas a maioria das pessoas pensa que espiritismo não é cristão. Nós somos cristãos, Osmar? Essa pergunta que o povo faz. Na realidade, as pessoas sempre imaginam, né, que o espírita... O Helder vai gostar agora do que eu vou falar. Pensa que o espírita é ET, né, Helder? Mas, na realidade, o espírito, ele não é ET, não. Na realidade, a doutrina espírita, ela está toda baseada também como uma doutrina cristã, porque o próprio Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o quê? A parte da qual ele comenta, uma parte evangélica, e depois tem as instruções dos espíritos. Agora, o que a gente percebe, sim, que o espírito, ele pode fazer o Pai Nosso, ele pode fazer a Ave Maria, muita gente faz a Ave Maria, não existe nada tão dogmático, né? Dentro da doutrina espírita. Agora, o que a gente tem que respeitar é o seguinte: todos os princípios cristãos a doutrina espírita tem. Porque se a partir do momento que eu não estou fazendo mal para o meu semelhante, estou fazendo bem para ele, é um conceito cristão. Então é isso que nós vamos ter daqui para frente. Todas as religiões, elas vão se irmanar nisso: o bem ao seu semelhante e o amor a Deus. Eu acho que isso é um dos pontos principais que nós temos que levar em consideração hoje. Lembrando também que no livro, no principal livro, então do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, né, o livro codificado e lançado no ano de 1857, tem uma questão bem clara lá, né? A questão 625 do Livro dos Espíritos, que a Allan Kardec faz o questionamento à espiritualidade superior. Quem, né? Qual deve ser o modelo e qual deve ser o guia para o espírita, para aquele adepto dessa doutrina? E eles respondem taxativamente: vede Jesus. Então, no livro principal da doutrina espírita já é dito, não é nem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro. No livro principal da doutrina, responde: o espírita tem que seguir Jesus. Não é só seguir, tem que copiar Jesus. Tem como modelo, então, né? O espírita tem que todo dia tentar fazer as coisas como Jesus fazia. Eu lembro do seu Ken, Rui conheceu muito bem ele, lá da AME, também já está no plano espiritual. Um grande abraço para o seu Ken. Ele dizia para a gente o seguinte: todas as vezes que você for tomar alguma atitude, de qualquer maneira que seja essa atitude, se questiona primeiro: o que que Jesus faria? Que se você for honesto, geralmente você vai tomar a atitude certa, né? Então Jesus é o modelo para o espírita. E no livro Obras Póstumas tem um item que fala assim: a tolerância e a caridade, que é a base moral do espiritismo, nos impõe a obrigação de respeitar outras religiões. Perfeito, é isso mesmo. Então a gente vê que nós estamos aqui, o espiritismo, ele não tem nenhum problema, nenhum preconceito com as outras religiões, né? Mas gostaríamos que as outras religiões tivessem o mesmo tolerância e caridade com o espiritismo, né? Exatamente, mas às vezes tem até perguntas que as pessoas fazem assim, desse jeito, né? Essa sobre por que essa perseguição também. Não, agora tem outra coisa, né, Jorge? Você perguntou do cristão, só que nós pegamos muito a base da caridade segundo Paulo de Tarso e procuramos colocar em prática, né? Certo? Porque um postulado da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Então, quando uma doutrina vem para falar uma coisa que ela não está puxando sardinha para ela, é muito legal. Sim. Né? Porque a gente conhece as outras religiões que diz: fora de mim não tem salvação, né? Fora dela não existe salvação. Mas na doutrina espírita não fala isso. A pessoa pode ter salvação em qualquer lugar que ela estiver. Ela não tem se ela estiver fora da caridade. Só que às vezes as outras religiões acham que a caridade é ser muito tolerante, ser muito paciente, e não é bem assim, né? Quer dizer, nós precisamos ter tolerância e paciência com os outros, mas também precisamos, é aquele negócio, precisamos ensinar a pescar, não é só simplesmente dar o peixe, né? E é o que a doutrina procura fazer através de escola, através de curso, através de uma série de coisas, é ensinar a pessoa a pescar. Porque não é ser bobo, né? Ninguém pode ser bobo de ninguém, né? Humildade não é símbolo da gente ser bobão, nem nada disso, né? Nós somos inteligentes, então a gente tem que usar sempre a razão em todas as atitudes que a gente for tomar. Não pode deixar o coração de lado, é claro, mas teremos que usar sempre a razão. E isso está intrínseco dentro da doutrina espírita. Todos os passos que a gente tomar dentro da doutrina, sempre com consciência, né? Sempre pensando no que a gente está fazendo. Não é ser racional, é aquele racional que, igual o Spock, né? Não é o Spock lá do Jornada nas Estrelas, não, né? É racional, mas sempre deixando o sentimento também valer, né? A gente age muito por equidade, né? Sabendo que as coisas têm que ser equilibradas sempre na vida da gente. Vamos aí fazer um intervalo? Vamos. É, com a música. A música, então, também, essa música nós fizemos ela, está no CD Semente da Verdade, do Grupo Castelã. A música tem o título Revelação, que ela fala o que é a doutrina espírita e, ao mesmo tempo, ela fala também o que não é. Ciência, filosofia e religião, doutrina consoladora da fé pela razão, que diz de onde vim, pra onde vou e por que estou aqui com meus irmãos, e prega que sem caridade não há salvação. Jesus é o guia da humanidade, que o homem tem o livre-arbítrio e responsabilidade. Acredita no amor sublime, acredita na liberdade, mas o homem deve se instruir e conhecer a verdade. Não usa cigarros, bebidas, velas ou cristais. Não faz previsão de futuro com baralho, tarô ou algo mais. Não pratica qualquer sacrifício com pessoas ou com animais. Doutrina respeita qualquer religião, tem como forma de amor o princípio cristão, que é amar a Deus sobre tudo, é amar também seu irmão, promover a fraternidade entre homens de qualquer nação. Ciência, filosofia e religião, doutrina consoladora da fé pela razão, que diz de onde vim, pra onde vou e por que estou aqui com meus irmãos, e pega que sem caridade não há salvação. Momento musical, oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. São 8:42. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos com um programa diferente aqui. Perguntas que o povo faz. Faça pergunta para o nosso programa, porque tem muita gente com muitas dúvidas a respeito da doutrina dos espíritos, ou da doutrina espírita, ou do kardecismo, que no fundo é a mesma coisa, só que a nossa doutrina é a espírita, não é o kardecismo, né? Para ficar claro. Já temos uma pergunta aqui do Charbel. Ele perguntou o seguinte: eu gostaria de perguntar ao irmão Osmar, né, sobre as diferentes filiações dos centros espíritas da nossa região, no caso a USE, sob recomendações da FEB, Aliança Espírita Evangélica, FEESP e casos independentes. Isso ajuda ou atrapalha o desenvolvimento da doutrina espírita? Essa divisão é o melhor caminho ou seria melhor uma união? Eu vou passar aqui para o nosso conhecedor maior, que é o Rui, que ele conhece não, mais. Não. É brincadeira, mas eu vou passar para ele explicar melhor. É o Chabel? É isso. Ô, Chabel, a doutrina espírita, ela é muito bonita, porque a doutrina espírita, em qualquer região que você for aqui do Brasil, é a mesma. Inclusive, nós tivemos lá na Paraíba, abrindo uma semana espírita lá, então o rapaz falou: poxa, que bacana, a mesma coisa que vocês estão falando, nós falamos aqui na Paraíba, que é a mesma coisa com relação à doutrina espírita, mas o movimento espírita, ela é de acordo com o interesse, de acordo com a sintonia, de acordo com a afinidade das pessoas, porque nós temos aqui no Brasil, nós temos mais de 28 movimentos espíritas, e todos eles trabalham de uma maneira independente, mas o que importa para nós é justamente a doutrina, que ela é inquestionável, ela é aquela que nos traz todas as respostas e aquela que nós não podemos fugir dela. Eu sempre brinco com quando eu faço minhas palestras, dizendo: olha, se nós entrarmos numa fábrica para fazer carro, vamos dizer que eu entre na GM, eu vou fazer o carro. Se eu sair da GM e for na Volkswagen, eu vou fazer carro, mas vou fazer de maneira diferente. Isso é a maneira que nós encaramos a nossa doutrina, porque tem gente, devido aos três aspectos da nossa doutrina, que é filosofia, ciência e religião, às vezes nós temos uma casa que está muito mais preocupada com a sua parte filosófica, outra com a parte de ciência, outra com a parte religiosa. Então, nós sentimos também que as pessoas se afinizam, pessoas que têm afinidade entre si, vai para um centro espírita. Eu conheço todas as casas aqui de São José dos Campos e cada casa é diferente. Cada um a gente percebe com a sintonia, está mais sintonizado na religião, outro está mais sintonizado na filosofia, outro mais na parte científica. Então, esses movimentos, eles não nos dividem, esses movimentos, eles unem. Então, é importante que a gente saiba fazer essa distinção para que não fique parecendo que há uma desunião. Agora, a Aliança, por exemplo, ela tem a escola de aprendizes como base para que ela possa criar novos trabalhadores, trabalhadores conscientes, disciplinados, trabalhadores que sabem quais são a sua responsabilidade, mas o que acontece? Entra muita gente e são poucos aqueles que realmente apreendem ou aqueles que vão levar a doutrina espírita para frente. Tem muitos que deixam até de frequentar nossas casas e trabalhar, mas existe a semente. Nós tínhamos um amigo nosso que dizia: você, quando vai no espiritismo, você nunca esquece do que foi ensinado ali, porque é ensinado de uma maneira totalmente diferente. Mas nós temos aqui em São José casas independentes, nós temos casas que é da Federação Espírita, nós temos casas da USE e temos casas da Aliança. Nós temos harmonia entre esses e temos os independentes, né? Temos independentes, quer dizer, então existe uma harmonia entre essas quatro segmentos. Mas eu costumo até brincar dizendo que a doutrina espírita foi feita pelos espíritos superiores. Os movimentos espíritas são feitos por espíritos inferiores, como somos nós, e está sujeito a chuvas e trovoadas. Não sei se eu respondi ao Chabel. Se tiver mais dúvida, entre em contato conosco, viu, Chabel? O Rui, ele pode falar assim de movimento, porque ele é dinossauro da doutrina espírita. Quando apareceu o primeiro movimento, o Rui já existia. Eu achei descontente chamar de dinossauro, né? Você viu? Não, mas hoje antigamente era, hoje é moda. Dinossauro é coisa que todo mundo estuda, né? Principalmente Perópolis. Paleontologia. Vamos responder. Não, só um comentário da Ana Cláudia Laranjeira, antes da gente passar a enquete de novo. A Ana Cláudia também entrou aqui no meu no e-mail. E falou: é muito triste É muito triste, opa, apareceu outra pergunta dela aqui, mas tem que voltar na outra. É muito triste esse desrespeito que as outras religiões têm com a doutrina espírita. Mas infelizmente isso é dos seres humanos sempre julgar sem analisar ou conhecer. Mal sabem eles que a nossa salvação só depende de nós mesmos, de nossas atitudes. É, isso aí está na obras póstumas, quando Kardec, ele foi, um jornalista veio pedir para ele uma entrevista. Ele falou, tudo bem. Vamos fazer a entrevista, senta aí, vamos conversar. Você conhece a doutrina espírita? O jornalista falou, não. Falei, então não temos entrevista, porque nós vamos ter aqui um bate-papo. Porque se você não conhece, você vem perguntar o que para mim? Você vai perguntar coisas que talvez você nem acredite. Isso que nós temos encontrado, inclusive, já aconteceu aqui, né? O nosso irmão Eurípides, ele foi numa rádio e o pessoal quiseram, por falta de conhecimento, quiseram fazer uma série de brincadeiras com ele, falaram, olha, meu amigo, eu venho aqui para responder perguntas sérias. Então, o que está acontecendo? A doutrina espírita é muito mais séria do que você pensa. E aí, o rapaz do rádio ficou até meio sem graça, porque não conhecia nada. Depois ele ficou apavorado, né? Porque foi colocado uma série de coisas que ele desconhecia. E para que ele possa realmente aprender a conviver, era bom que ele aprendesse alguma coisa antes de fazer as suas questões. Né? Quando nós estávamos falando também sobre paciência, a Ana Cláudia postou mais um comentário aqui. Como já dizia nosso querido Emmanuel, no livro Recanto da Paz, Senhor, fortaleça em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Isso é uma bem verdade. Se colocarmos em prática, este ensinamento já é meio caminho dado. Obrigado, viu, Ana Cláudia, pelo comentário. Osmar, tem mais perguntas aqui que estão chegando. Esse negócio de programa de pergunta é legal, é muito legal. Tem uma pergunta aqui, Osmar, que eu queria fazer para você, mas eu perdi o papelzinho. Não, tem uma moça aqui que ela não está querendo se identificar, e eu acho justo isso. Ela falou quando ela estava lá entre os 19 e 15, ela fala de 15 para 19 anos, ela não tinha conhecimento nenhum, era muito imatura, tudo isso, e ela acabou cometendo 4 abortos. Será que tem algum jeito para ela se redimir disso? Será que tem alguma... ela está perdida pro resto da vida? Porque a gente considera o aborto assim um crime muito grave, né? A doutrina espírita encara dessa maneira. Mas como uma pessoa pode agir se ela já passou por isso? Eu acho que a gente percebe que mesmo que nós, aí no caso específico dela, foi o caso do aborto. Mas se a gente pegar qualquer coisa que nós já fizemos, e aí especificamente o aborto, que ele é uma coisa muito grave do ponto de vista que aquele ser que está ali, ele é um ser que tem vida, não é? Agora você percebe que como eu posso me redimir? Primeiro que a doutrina espírita, ela não vai condenar ninguém, é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, não está sendo condenado. Outra coisa também é que muitas vezes nós não temos esse conhecimento, que a partir do momento que você tem o conhecimento da doutrina espírita, e por isso que a doutrina ela é esclarecedora, você muda de atitude. Então hoje, o que ela pode fazer? Tem N coisas que dá para se fazer. A gente pega o caso da AME, de outras instituições que tem tantas crianças que podem ser acolhidas, pode ser trabalhado sobre isso. Enfim, podemos fazer a caridade a qualquer momento, e isso vai fazer com que nós possamos recuperar alguma coisa. Mas aqui ninguém pode julgar se foi... porque naquela época a pessoa não conhecia, não tinha esse conhecimento. E a gente sabe hoje a importância que tem quando uma mulher tem um filho, a importância que ela tem para a sua própria evolução, e a gente está indo aí cada um nessa romagem, tentando aprender a cada dia, né, Jorge? Exatamente. Quer comentar, Rui? Fazer alguma coisa? Não, é só que nós temos que dizer que todas as religiões estão contra a possível lei que pode passar no Congresso abrindo para o aborto, né? Abrindo margem ao aborto, perfeito. Um comentário também, porque muitas pessoas às vezes perguntam pra gente, esses tempos tinha uma pergunta interessante que era que a pessoa estava falando, mas existe, no próprio livro dos espíritos diz que pode ser gerado um corpo sem espírito, né? Pode ser gerado um corpo sem espírito. E se essa pessoa abortou esse corpo, ela não estaria cometendo aborto, porque o corpo não tem espírito. Uma pergunta muito legal essa daí, né? Porque a gente fica meio encostado na parede, né? Mas essa interpelação é interessante. Mas O Livro dos Espíritos mesmo diz no item 356 que poderá se formar uma criança para cujo corpo não estava destinado nenhum espírito, mas mesmo assim é, né? Mesmo assim, quem quer que tenha tentado ou conseguido tirar aquele ser do ventre materno será responsabilizado pelo crime de abortamento, porque houve a intenção, e a lei de Deus sempre nos julga de conformidade com a intenção. A pessoa não sabia disso, certo? Como é que a gente vai saber que o corpo está sem espírito? Ninguém sabe. Dá para saber, né? Então, se a pessoa cometeu, ela estava mal intencionada em fazer isso. Então, a gente não pode dar essa desculpa. Não existe nenhuma desculpa pelo aborto. Existe a desculpa depois, que a pessoa se arrependeu, que a pessoa sabe que fez errado, e tentar corrigir, ajudando de alguma maneira, né? O Pedro, que o apóstolo Pedro dizia que uma atitude de amor redime uma multidão de pecados. Lembrando que quem aborta muito é um candidato em potencial a desenvolver um câncer de ovário, um câncer no útero, todas essas coisas aí mais tarde, nessa encarnação ou até na próxima, se não se redimir de alguma maneira antes. Então, nós não somos nunca a favor do aborto, nós somos sempre a favor da vida, o que a doutrina é, a favor da vida. É, mas tem algumas feministas que dizem, não, eu sou dono do meu corpo. A criança também. A criança também é dona. Também é dona do corpo que ela permitiu que fosse gerado, né? Exatamente. Porque a não ser que seja feito na marra uma relação e gere uma criança, até aí é atenuante para acontecer isso. Mas, segundo os próprios entendidos, se a pessoa não quer essa criança, tem muitas pessoas na fila para adotar essa criança, né? Então, fica bem claro que a pessoa não é dona do corpo dele, não. Dela, não, né? Exatamente. Rodrigo, e aí? Quando desencarna uma pessoa que doou um órgão, ela pode sentir sua falta na espiritualidade? Quem tá? Alguém tá? Aqui a gente já teve mais... O pessoal tá participando bastante, né? Então, Ana Cláudia respondeu, acredito que não, pois não necessitamos mais dos órgãos no nosso corpo terrestre. Porém, acredito muito que somente as pessoas evoluídas têm essa boa ação. Vai responder, não. Não. Mas tem mais alguém. Tem a Heloísa Medina. Acho que sim, pois ainda somos muito apegados à matéria. E a Patrícia Félix, bom dia a todos. E mais uma vez, obrigado por mais um programa esclarecedor, respondendo à enquete. Depende do apego à matéria que o indivíduo tenha. Como sabemos, se não nos desvincularmos do corpo físico, quando passarmos ao outro plano, continuaremos a ter os sentidos e sensações se encarnados tivéssemos. No livro Nosso Lar, de André Luiz, relata que sentia fome e sede, paz e luz a todos. É legal. Tá muito bom a participação. Agora, todo o pessoal aqui de São José, ou tem... pessoas. Não, aqui o pessoal todo, quem está no Face fazendo os comentários é o pessoal de São José. De São José, né? Tem mais uma pergunta aqui da Adriana, a gente pode comentar, eu posso até falar alguma coisa. Já a Adriana está falando, qual a diferença entre reencarnação e ressurreição? Essa. A diferença é prática, né? A diferença é bem prática. Reencarnação é a possibilidade do espírito voltar ter várias vivências aqui na Terra. Então o corpo acaba, o espírito volta para a erraticidade que a gente comenta, né, no plano espiritual, e depois ele tem outra oportunidade de voltar aqui, né, para continuar a sua trajetória de transformação e de evolução. Então é isso que a doutrina espírita prega, que não só a doutrina espírita que é reencarnacionista, não, a doutrina espírita é a mais nova, né, de, como reencarnacionista. Muita gente pensa que foi a doutrina espírita que inventou reencarnação. Reencarnação existe a vida toda. No Velho Testamento tem reencarnação, no Novo Testamento tem reencarnação, em outras religiões na Índia. É reencarnação, não? Se a gente for olhar, praticamente a maioria do mundo é reencarnacionista, porque a gente é cristão e aqui do Ocidente e fica ligado na ressurreição. Ressurreição seria a possibilidade do corpo se ressuscitar. Ele novamente, depois de morto, o mesmo corpo ser aproveitado. Né? E isso a gente, pela ciência, a gente sabe que é impossível. Mas muitas pessoas falam, mas Jesus fez algumas duas pessoas ressuscitarem, e foi um milagre. Jesus não fazia nada que não fosse natural. Se aquelas pessoas que Jesus acordou, elas estavam mortas, né? A gente sabe que hoje a gente pode falar que elas não estavam mortas. Era um ataque de catalepsia, de letargia, que chega a demorar até 72 horas. Vamos lembrar de alguém? O médium Peixotinho, tinha uma médium que trabalhava com ele, que em uma hora essa médium entrava em estado de putrefação. Quer dizer, começava a ficar roxa e começava a ter mau cheiro. Em uma hora. Porque quando ele foi lá acordar Lázaro, a pessoa falava, mas o corpo já está com mau cheiro. Né? Que já fazia. Se ele tivesse demorado mais um dia, ele não tinha conseguido acordar Lázaro. Porque ele foi dentro do prazo ainda e Jesus conhecia todos os meios de cura. Como Francisco de Assis conhecia todos os meios de cura, como Eurípides Barzanufo conhecia aqui já os meios de cura, que fazia regenerar as pessoas. Então, esse exemplo do Peixotinho é muito legal para a gente falar. A letargia e a catalepsia são tipos de mediunidade que está lá no estudo sistematizado da doutrina espírita. São tipos de mediunidade que nós desconhecemos ainda para trabalhar direito. A gente não sabe trabalhar direito. Então, o que a gente acredita, que nós acreditamos, é que teve um fenômeno de catalepsia que Jesus chegou e trouxe aquela pessoa de novo. Porque se o fio prateado se desligar do corpo, esse corpo não consegue voltar mais. Então, se morreu, não volta mais. Senão, Jesus e Deus estariam derrogando as próprias leis que eles criaram. E Deus e Jesus não são parciais, não. Eles são imparciais. A lei foi feita para ser cumprida. E eles são os primeiros a dar exemplo disso. Adriana, legal a sua pergunta, muito obrigado. E aqui, só para complementar, está aqui. A doutrina espírita, ela é imperecível porque repousa em leis naturais. Isso nós vamos encontrar também no livro Obras Póstumas, de Kardec. Só passando um recado aqui, Charles Figueiredo, que esteve aqui na semana passada junto com a Elizabeth, mandou um abraço a todos, disse que hoje ele está em BH. A Elizabeth fez uma apresentação em Ouro Preto também, sexta, e ontem em uma livraria em BH também. Mandou um abraço a todos. E a Elizabeth fez sucesso com a gente aqui, né, Jorge? Foi muito legal. Foi e muito o Charles legal. Também é uma figura muito bacana. Muito bacana, exatamente. Né, a Elizabeth deu uma ideia muito legal. Nós já fizemos programas aqui para as pessoas cantar ao vivo, mas trazendo a Elizabeth foi muito legal, que nós estamos com a ideia de quase toda semana trazer alguém aqui também para cantar uma música para a gente, né? Umas duas músicas ao vivo. Porque deu certo, né? Saiu bem nítido o som, muito legal. A Célia Tombra e o Sérgio Santos fizeram isso com a gente algumas vezes que vieram. Mas a gente poderia fazer isso mais rotineiramente, vezes, né? Tem tantos artistas nossos aqui na região. E despertar esse pessoal que está aqui, que está aqui em São José, Jacareí, aqui na Redondeza, trazê-lo para que ele possa cantar, mostrar seus dotes. Acompanhar a gente, né? Exatamente, e mudar o... Rodrigo tá chegando aí, mudando um monte de coisa, daqui a pouco vocês não vão escutar nem minha voz. Só não vale o Jorge Reis ficar cantando aqui no programa, né? Não, porque você sabe o seguinte, porque eu já tentei fazer isso e o pessoal pediu para ficar só eu aí cantando música. Aí eu desisti, falei, não, quem vai pegar mal pros outros, né? Então eu sou humilde bastante para não aceitar essas coisas. Você tem orgulho de ser humilde, né? Eu sabia disso. São 9:09. Não era hora de falar, não, mas eu tô falando, né? Vamos lá. O pessoal já acostumou com essa hora, meu. Daqui a pouco eu vou ser chamado Jorge da Hora. Igual o Valdomiro Moreira, que era chamado Zé da Hora quando ele tava lá no Paraná, o pai do Agnes, né, Rui? Era o Zé da Hora, porque toda hora ele vinha e dava, olha a hora. E ele falava, tantas horas. Valdomiro Moreira, o mas pai não dele. Mas não falava o pessoal virar pro canto, não. Não, porque naquela época ele era só técnico de som. Entendeu? Mas aí precisava da hora. Aí um dia faltou o cara que falava a hora. Ele saía correndo de lá da técnica e falava a hora. Falava a hora e ficou conhecido como Zé da Hora, lá no Paraná. Mas aí descobriram que a voz dele era muito legal e botaram ele para fazer programa. E ele tá hoje até aí dando alegria pra gente, Valdomiro Moreira. Vamos lá? Como nós estamos falando perguntas que o povo faz... Vamos colocar uma pergunta importantíssima aqui no nosso momento de Gavalho de hoje, que é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. E essa pergunta, e o título do nosso momento espírita hoje é O Autoconhecimento. Muito legal, prestem atenção, que é muito legal essa mensagem de hoje. Autoconhecimento. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, perguntou aos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os benfeitores da humanidade responderam:

e vamos tentar corrigir essas coisas. E Santo Agostinho vai mais longe nessa resposta, né, que quem dá essa resposta no Livro dos Espíritos é Santo Agostinho. E ele ainda fala que ele fazia isso sempre, para refletir o que, que ele tinha feito. E muitas vezes a pergunta é tão longa, né? Ela é longa, a resposta é muito longa. E ele pergunta, mas como muitas vezes nós tomamos atitudes na vida que nós não sabemos se foi certo ou se foi errada. Isso é muito interessante. Diga. Não, mas o interessante é que a doutrina espírita, ela nos orienta, porque normalmente nós temos duas vozinhas interior que nos fala. Uma falando sim e outra falando não. E a gente precisa aprender a ter uma voz só. É a voz da nossa consciência. É aquela que eu faço e depois eu vou dormir tranquilo. Porque eu sei que eu fiz a maneira correta. Isso. Agora, quando a gente não sabe, como eu estava falando antes, quando a gente não sabe, como eu saber se eu tomei a atitude correta ou não correta, se eu não sei disso? Eu posso, por exemplo, existem muitos exemplos na casa da gente, de atitude que a gente tem com os filhos da gente, de atitude que a gente tem com um amigo no emprego, de atitude que a gente teve com alguém que bateu na nossa porta, de alguma maneira. Aí ele dá a receita também, olha, se você tiver essa dúvida, faça o seguinte, é a mesma coisa se colocar diante do espelho e perguntar, se a atitude que eu tive com o meu irmão, se essa atitude fosse tida comigo, fosse tomada contra mim, como eu me sentiria? Então, se você chegar à conclusão que você também se sentiria mal por aquilo que alguém falou para você ou fez contra você, se você chegar à conclusão que você se sentiria mal, você fez errado. Então, é muito tranquilo para a gente descobrir isso também. E quem nos ensinou isso foi Jesus. Claro. Aquilo que você não quer para você, não faça para os outros. Ele falou exatamente o seguinte, faça para os outros aquilo que você quer que seja feito para você. Né? Então, a gente só quer fazer para nós coisa boa. Então, se a gente só quer para nós coisa boa, então queira também para o outro. Mas aí entra, viu, Jorge, a beleza da reencarnação, porque são coisas que nós trazemos de outras vidas, de outras vivências, e que nós temos que aproveitar esse momento que estamos aqui para mudar esse nosso foco, esses nossos objetivos. Vamos encerrar o nosso momento de Gavale, Agne, e colocar mais uma música aí, depois a gente já volta direto aqui também. A música do Grupo Sintonia Fraterna, Nascer de Novo, né? Já que o Rui falou em reencarnação. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música. Programa Vivência Espírita, são 9:23, a hora corre, quando tem pergunta corre mais ainda. Olha só, Rodrigo e Rui, temos a, o Charbel entrou aqui novamente, Rui, está agradecendo a esclarecedora resposta do amigo Rui Barbosa. Complemento apenas dizendo que quanto mais o espírita se instrui, mais ele vai se identificar com um dos movimentos, né? É a opinião do Charbel também. Um grande abraço para o nosso amigo Charbel. Olha só também, outra, quem está comentando aqui é o Renualdo, lá de nosso amigo Renualdo Cachoeira do Sul. Renualdo, só lembrando, eu coloquei para você no correio essa semana o CD, dois CDs da série Atombly, que é para você dar um para aquela professora lá que você prometeu, o outro é seu, e também o DVD do Jorge Reis e Luiz Carlos. O nosso DVD, que é sobre a vida de Chico Xavier, o DVD está quase perfeito, segundo o Rui, o DVD está quase perfeito. Se tirasse eu e o Luiz Carlos, ficava perfeito o DVD, então você vai gostar bastante, né? O Renualdo está comentando aquela hora que a gente estava falando de como você fazer, quando nós falamos do aborto, como você fazer para se redimir de alguma coisa. Ele está colocando assim: quando alguém disse para Gandhi que havia provocado a morte de uma criança muçulmana por fanatismo religioso e perguntou o que deveria fazer para se redimir, a resposta de Gandhi foi que a resposta dele foi a seguinte: adote uma criança e que preferencialmente essa criança seja muçulmana também. Quer dizer, se você vai conseguir se redimir de alguma coisa, faça já a partir de agora, né? Alguma coisa incorreta que você acha que você deve ter feito, procure um contraponto para poder corrigir. Então, quando o Osmar falou assim, poxa, você abortou, está arrependida, não vai ter mais jeito de corrigir aquilo que você fez. Mas se você começar a tratar de crianças, se você começar a adotar crianças, se você começar a se envolver na caridade em relação à criança, você já estará dando um passo para essa, para se redimir de alguma maneira, né? Um grande abraço para o meu amigo Renualdo, nosso amigo Renualdo. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta interessante para você. Quando a gente desencarna e do órgão, sente falta do órgão lá no plano espiritual, alguém está comentando isso aí? Bom, já temos mais três pessoas participaram aqui. A Maria Irivânia falou: bom dia, acredito que não, pois o corpo é apenas um envoltório do espírito e ao desencarnar deixamos esse envoltório. A outra participação, só que foi no grupo espírita, né? A Maria Ângela Pintos Gonçalves da Costa, que na oportunidade é minha mãe também. Opa! Nossa, como é que chama sua mãe? Maria Ângela. Oi, dona Maria Ângela, um bom dia para a senhora. Ela falou aqui, né, respondendo a pergunta: nossos órgãos são matéria e na plena vida espiritual não temos mais vínculo com a matéria. O perispírito se materializa, mas é apenas fluídico. Isso tudo depende da evolução do espírito. Se o desencarnado for muito ligado à matéria, ele sofre moralmente, mas não sente a falta do órgão. Aí, e só para finalizar, a Yolanda, que respondeu aqui na enquete, mas não tá valendo, tá, Yolanda? Yolanda Garzon, porque não foi uma resposta, ela só mandou pro pessoal um bom dia, falou para mim que o programa já é bom. Com você aí vai ser muito bom. Obrigado, Yolanda. Um grande abraço a todos. Olha, o Rodrigo já tá arrumando o fã-clube, hein, Jorge? A Yara Coimbra, de Jacareí, lá do bairro Santo Antônio da Boa Vista, está dizendo: o programa está excelente. É uma ótima ideia desse programa de perguntas e respostas. Parabéns. Um bom dia para você, viu, Yara? Então, vamos aproveitar. Tem uma pergunta aqui que as pessoas sempre fazem para a gente também, que eu queria que o Osmar respondesse. Osmar, pergunta comum. A maioria de nós, né? A maioria de nós que somos espíritas hoje, a maioria mesmo vem da Igreja Católica. Né? Por quê? Porque o país era, há algum tempo atrás, era 90% católico. Então, nada mais que natural nós termos vindo da Igreja Católica, com exceção do Rui. Quando eu falo que ele é dinossauro, ele já nasceu espírita, sabia disso? Naquela época você podia discriminar a criança, não tinha problema. Enquanto levava as crianças para aula de religião, que tinha aula de religião, botava ele para varrer o pátio da escola, porque ele não era católico. Eu chegava para o meu pai perguntar: ô pai, mas seu espírito é isso? Tem que trabalhar? Enquanto os outros têm aula de religião, meu pai fala: calma, meu filho, calma. Então, a gente aprendeu desde pequenininho a ter calma. Exatamente. Então, uma pergunta interessante aqui, Osmar, é o seguinte: os espíritas não batizando seus filhos, eles não correm o risco de essas crianças morrerem pagãs? Quem não é batizado não é pagão, que todo mundo fala pra gente? Pois é, essa é a grande questão, né? Se você não... Minha filha mesmo e meu filho, eles tinham essa pecha, né? Uhum. De falar: pô, não vai ser batizado, vai lá pro limbo. Só que uma coisa interessante é que a gente vê que o cristianismo, ele foi incorporando práticas de outras coisas. A gente vê que os egípcios e os judeus, eles absorveram essa questão do batismo. Então, por isso que a gente vê lá que João Batista, que era um dos baptas, ele então batiza Jesus. Agora, nós temos alguma descrição de que Jesus batizou alguém? Será que ele batizou Rui? Não, acho que naquela época o Rui ainda não estava lá, não. Não, eu fui garçom da Santa Ceia. Ah, foi o garçom da Santa Ceia. Então a gente observa que, como a gente vai explicar essa prática, né? A gente tem que descobrir que essa história realmente surgiu lá no paganismo, né? No meio foi transferido para o meio católico, essa questão do batismo. E diz lá que quando um rapaz não queria participar das legiões romanas, ele não desejava ser do exército de César, o jovem fugia para o interior, para o campo, sendo então chamado de paganos. Mais tarde, com a oficialização do catolicismo como religião oficial do Império Romano, por Constantino no século IV, depois de Cristo, as autoridades eclesiásticas deram a palavra pagão um sentido mais amplo, para designar todo aquele que não desejasse servir as milícias celestiais. Então, não desejasse adotar a religião oficial, que era do tempo temporal. Agora, a gente observa que hoje, as pessoas, às vezes, elas falam assim: ah, eu fui lá, e aqui não é nenhuma crítica, nenhuma religião, mas a pessoa falou: ah, foi lá e batizou o filho. Mas quais são as práticas daquele batismo? Porque, por exemplo, qual é quando você pega alguém para ser padrinho, né? Aquilo que as pessoas falam, meu padrinho, qual a responsabilidade que se tem disso para ter? Na doutrina espírita, nós não temos o batismo oficialmente como nas outras religiosidades, porque nós entendemos que o nosso batismo está no dia a dia, que é o batismo de fogo, são essas nossas provações que a gente vai passando e vai se aperfeiçoando. Então, esse é o verdadeiro batismo para nós espíritas. E a doutrina espírita também tem outra explicação. Já pensou quantos espíritos estão querendo reencarnar e quanto não querem reencarnar para não vir aguentar esses trancos aqui? Então, só de nascer já é um batismo. É o batismo de fogo, né, Rui? Isso, muito legal. A Yolanda postou aqui de novo, dizendo sobre aquela hora que a gente estava falando sobre a doação de órgãos. Ela disse sobre a pergunta do dia: Rosa Maria, nossa amiga do Jeff, Rosa Maria, muitos conhecem, recebeu uma esclarecedora mensagem da irmã falando dos benefícios da doação de órgãos feito pela família. Então, só para comentar, quando nós tivemos o ano passado lá em Uberaba, a irmã da Rosa tinha desencarnado há pouco tempo, e ela conseguiu receber a mensagem e a família estava preocupada por ter doado os órgãos, né? Ela morreu faleceu de repente, e a família optou para doar os órgãos, e eles estavam preocupados. Será que nós agimos corretamente? Será que nós nos agimos corretamente? E a irmã dela passou uma mensagem esclarecedora. Mas não vamos falar a mensagem, que nós não estamos comentando ainda a resposta. O final, né? Deixar em suspense, né, Jorge? Isso. O Renualdo está dizendo que agora, Osmar, não é mais. O Papa acabou com o limbo, não existe mais limbo, não. Foi acabado, abolido o limbo. Ah, ainda bem, né? Graças a Deus, né? Temos salvo, então. São 9:32. Você vê como passa o tempo, Jorge? Exatamente, passa rápido. Algum recado, Rodrigo, para falar ainda de gente que está comentando ou não? Não. Rodrigo, como é que está? Responde para nós como é que está esse negócio aí do você está criando uma página para o programa Vivência Espírita, uma página na internet. Bom, só para aproveitar e já divulgar também, a gente estamos divulgando também no Twitter. A gente já divulgou o Twitter aí na linha do Facebook. Quem quiser adicionar e seguir, a gente vai começar a postar lá também, tá? E a gente está preparando um site aí, vivenciaespirita.com.br, para postar como se fosse um podcast, os sons gravados aqui do programa. E podcast, né? É alguma coisa que as mulheres passam? Podcast, só para explicar o que é isso. É como se fosse um blog falado, né? Uhum. Então, não fica só dependendo de ouvir no rádio nos domingos, ele pode ouvir em qualquer horário, em qualquer tempo durante a semana. Eu conhecia bem pó de arroz, né? Podcast, né? Mas, Rodrigo, uma pergunta de leigo, assim. E se eu quiser ouvir o programa de domingo, que foi muito bonito, com a Elizabeth, com muita música, como é que eu faço para acessar esse programa na internet? Hoje ele já está sendo disponibilizado ali no site da UZI, tá? Então esse link também E é editado sendo postado. Ele, então o som está dividido em quatro partes. É. Aí o usuário tem que abaixar essas quatro partes e ir ouvindo cada uma delas. Mas no futuro site aí do programa, a ideia é já postar esse som de uma forma que o próprio computador, o próprio celular já vai baixando automaticamente e a pessoa já vai ouvindo. Tá, mas está sendo editado? O que significa editar? Tirar os comerciais, aquela coisa toda, ou é integrar o programa? A ideia é manter integral. Acredito que dentro do padrão que está sendo feito já, essas partes que já é divulgado atualmente. Quer dizer que o nosso programa está ficando internacional, né, Jorge? Internacional já é, porque tem gente do Japão, da Austrália, de todo lugar. O Jorge, que está lá no Rio Grande do Sul. Patamo Té, ninguém pode falar mais, porque a antena dá vivo, vai lá para Patamo Té, que lá eles vão escutar firme. A gente só pode continuar falando de Vanderlei, a cidade do Everaldo, que não tem internet direito ainda, mas de Patamo Té não pode mais falar. Patamo Té, o dia que nós recebemos, já estamos recebendo informações. Claro, minha prima Jussara entrou aqui agora, só que hoje ela está falando que o negócio está meio difícil, ela não está conseguindo sintonizar, está reclamando lá, né? Então vamos reclamar do Maurício Guizardi aí, que tem que botar mais força nesse negócio dele aqui. Mas o Renualdo lá no... Renualdo Cachoeira do Sul tá, mas vai ver que do lado sul o pessoal é mais privilegiado, do lado nordeste eles vão deixando a gente aí de lado. É pobre, né? Exatamente. Não, isso é brincadeira. Uhum. Né? Não, mas você fica que eu quero ver no dia que a gente for fazer um programa em Patamo Té, o que vai acontecer com você lá. Você fica falando essas coisas lá. Agora você viu, Rui, que Jesus entrou no burrinho, né, em Jerusalém. Agora você, agora que entrar na cidade, lá você vai ver só. Mas é bacana, né? Que o nosso mundo está ficando muito pequeno, né, Jorge? É por isso que nós precisamos aproveitar essas informações que temos para passar corretamente a beleza da nossa doutrina espírita, né? Que coisa bonita que é a nossa doutrina. Eu até lembro que uma pessoa falou: a doutrina espírita é linda, porque em qualquer lugar que você for, é a mesma linguagem, né? A mesma coisa. Então, é isso que a gente vê, que nós precisamos passar essas coisas lindas para o público em geral, para o povo em geral, né? Oi, quem está aqui conosco também é o Fernando Petit, veio aqui dar o ar da graça, porque a gente sempre fala alguma coisa sobre a farmácia comunitária, que é bem administrada pelo grupo lá, pela Terezinha, mãe dele, criada pelo Aloysio Petitti, o Fernando da Sustentação, junto com todo o seu grupo, e de vez em quando ele faz algumas promoções, faz chá beneficente, faz almoço, faz feijoada, faz jantar, essas coisas tudo. E aí, Fernando, tudo bem? Tudo, Jorge, bom dia, Jorge, bom dia, Rui. Aqui tá cheia a sala, né? Bom dia, Rodrigo, conheci o Rodrigo hoje, bom dia, Osmar, bom dia, Dodô, aqui do meu lado, ao Wagner, que é o nosso mesário, que é o mesa de som, ao Helder, que desde o comecinho acompanha o programa, e a Graça, que me recebeu lá fora, e a todos os ouvintes, né? E já agradecendo o Rui e o Jorge da lembrança da semana passada, meu aniversário. O Jorge fez um convite aberto aqui na rádio para uma festa. O pessoal foi lá? Foi. Fechou a rua, fechou o meu prédio, a avenida que eu moro. Recebi todo mundo lá. Mas obrigado pela lembrança, é sempre bom se lembrar nessas datas comemorativas, né? Mais um ano, 43 anos. E aí, quando eu falo 43 anos, eu lembro que o Rui me conhece desde que eu tinha 7 anos. O Rui, né? Como vocês falaram aqui, já estava na Santa Ceia, né? Então me conhecer de novinho, né? Nenhuma novidade, não. E eu disse que o Rui, ele, nos 10 mandamentos, ele ditou uns dois lá, viu? A gente fala assim dele, mas eu só queria chegar na idade dele com a cabeça que ele tem, porque a minha já não funciona nem agora igual a dele, de jeito nenhum. Que ele tem idade até para ser meu pai, mas a minha cabeça não funciona como a dele, com a memória, com o conhecimento, com... Você sai de carro com o Rui por aí, ele sabe tudo quanto é rua, sabe tudo quanto é lugar, conhece tudo quanto é pessoas, então eu fico falando, poxa vida, como é que eu vou... Será que se eu chegar na idade do Rui desse jeito assim, com esse discernimento, porque ninguém acredita que o Rui tem 93, né? Mas, E nós não podemos esquecer, Jorge, que deve ser a reencarnação do Rui Barbosa, entendeu? Mas tem uma coisa muito fácil para vocês fazerem, é só vocês serem bons. Bom pai, bom marido, bom esposo, bom filho. E isso. Você conhece aquela piadinha do sujeito que chamava Máximo? Eu conheço, mas pode falar. Ele era, chamava Máximo, ele tinha bronca do nome dele, de Máximo. E ele falou para a mulher, o dia que eu morrer, você não coloca meu nome na lápide lá do cemitério. Então, ele morreu, então a mulher falou, não vou colocar o nome de Máximo. Então ele colocou lá. Esse homem foi um bom filho, foi um bom pai, um bom marido, um bom esposo, companheiro ideal. Todo mundo passava lá, pô, mas esse cara aqui com todas essas qualidades é o máximo, né? Fernando, e aí, temos alguma novidade essa semana para a farmácia? Farmácia, o Fernando, é sempre bom a gente falar, quantas pessoas mais ou menos passam por dia lá pela farmácia? Então, hoje a gente está recebendo, de segunda a quinta, né? Lembrando, falando do horário antes, nós atendemos de segunda a quinta, das 8h30 até as 11h30, e depois às 15 para as 2 até às 5 da tarde. Na sexta-feira a gente faz um trabalho interno para arrumar o medicamento, porque o que acontece hoje, Jorge? Chega muito medicamento, aí chega uma pessoa para ser atendida com a gente, ela acaba chegando lá, a gente já viu o remédio ainda não arrumado, tá? Numa doação, a gente fica procurando e às vezes não encontramos. O atendimento acaba sendo alongado, às vezes dá sorte de encontrar, às vezes não. Então a gente pegou o dia de sexta-feira a farmácia comunitária não funciona mais, é fechada ao público. Ela fica num trabalho interno para que no sábado a gente volta a trabalhar das 9h às 11h30 para atender o público adequadamente. Mas como você estava perguntando, a farmácia comunitária está atendendo 400 a 450 pessoas por dia, de segunda a quinta. E no sábado, que a gente funciona das 9h às 11h30, a gente atende aproximadamente 100, 120 pessoas, dá 11h30 da manhã e a fila está ainda grande, a gente fecha o portão e acaba atendendo as pessoas que já estão lá dentro. Fernando, para a pessoa receber o remédio lá na farmácia, ela tem que comprovar que ela não tem dinheiro para comprar, essas coisas assim, só para a gente... Na verdade, a pessoa tem que estar com a receita sem ser de remédio controlado, aquele tarja preta. A vigilância sanitária não permite que nós trabalhemos com tarja preta, né? Tem vários critérios, e para uma entidade seguir é muito difícil. Então, remédio de tarja preta a gente não doa. A receita convencional tem que ter 6 meses de validade, também é uma norma da vigilância sanitária. Passou desse sexto mês, nós não entregamos o medicamento. E quando a pessoa também vem buscar antibiótico, que virou um remédio controlado, mas não como tarja preta, só foi denominado como remédio controlado, ela tem que ter 2 vias e tem 10 dias de validade. Uma pessoa for no médico amanhã, dia 17, ela poder pegar esse medicamento, o antibiótico, até o dia 27, até na farmácia comercial, ela também só irá poder comprar até o dia 27. São 10 dias de validade nessa receita. A receita pode ser particular, de convênio, pode ser da rede e também pode ser de qualquer cidade do Brasil. Já atendemos Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará, tem gente que vem para cá, traz a receita, ou até envia pelo correio para o parente, a gente entrega sem distinção, só a apresentação da receita nessas datas, dentro da data de validade. Fernando, para atender 400 pessoas numa média ali por dia, eu acho que tudo bem, a gente sabe que você tem os pontos em São Paulo, vai duas vezes por semana para adquirir remédio em São Paulo, tem hospitais já que fornecem remédios para você, para vocês, mas quem que banca essa farmácia? Como é que você mantém ela? A prefeitura paga? O governo ajuda? Como é que é? Não, hoje nós não temos nenhuma ajuda governamental. A gente tem um Bazar da Pichincha, que funciona na mesma casa. Até a Rosângela, mandar um abraço para a Rosângela, que é ouvinte de vocês aqui. E funciona o bazar, dali a gente tira o rendimento da farmácia. Quando a gente não consegue, eu completo, né? Eu faço complemento do que nós temos uma farmacêutica responsável. Farmácia comunitária segue a lei, as normas de uma farmácia comercial. Então nós temos que manter uma farmacêutica o tempo todo. Esse horário de funcionamento que eu falei, a farmacêutica tem que estar na farmácia comunitária, senão você tem multa do Conselho Regional de Farmácia, se for verificar se é profissional, está trabalhando. Então, tem todo esse aparato financeiro, que também não é fácil manter uma entidade, todo mundo aqui, eu acho que participa um pouco de entidades, essa parte financeira quase ninguém enxerga do lado de fora, mas é muito complicado. E como você falou também, a gente faz alguns eventos durante o ano, a gente faz jantares, fazemos feijoada, tá? E principalmente o nosso chá beneficente, é esse que eu vim falar hoje, é no domingo que vem, dia 23 de junho, lá na PVE, é a primeira vez que vai ser na PVE, desde que nós começamos a fazer o chá beneficente, que é uma tarde que a gente recebe as pessoas concorrendo a prêmios, né? Temos o lanche, a gente passa lá de 2:30 até 6 horas, era na Casa da Amizade. E agora a gente mudou para a PVE, um lugar maior, a gente está torcendo, né? Sem a preocupação, primeiro de organizar, mesmo com a experiência, a gente já está indo para o 10º chá beneficente, mesmo com a experiência que nós temos de organização de eventos, a gente sempre fica com friozinho na barriga. Depois também o friozinho na barriga para ver se vai ter público, né? Que sem o público não tem o complemento do evento. E depois, no dia, correr tudo certinho, mas eu já faço convite aqui, quem quiser, no dia 23 de junho, o chá beneficente, a partir das 2:30 até umas 5:30, 6 horas, passa uma tarde gostosa com a gente e principalmente ajuda a nossa entidade. Quem quiser, é uma entrada de R$15. Quem quiser, eu vou deixar meu celular no ar, aí fica à vontade, pode me ligar. É o 9719-0867. 9719-0867. Aproveitando que eu deixei meu celular no ar, também não precisa só ligar para o convite. Qualquer assunto que precisa falar comigo, é só ligar que a gente deixa ele ligado 24 horas por dia. Hoje está muito mais fácil para ele responder as coisas, que ele é da oposição, é mais fácil responder, né? Agora é pedra, né? Estilingue. É mais tranquilo. Então, tá aí, pessoal. Vamos lá. Quem quiser dar uma força para a farmácia comunitária, que a gente sabe que vive pelos seus meios próprios, porque tem gente quando vem à farmácia que ela funciona lá na... Ali é a Vila Ema? Na Vila Ema, acha, o governo está ajudando, a prefeitura está pagando, não tem nada disso. Ela é sustentada por eles mesmos, é uma organização não governamental, mas sustentada por eles próprios, e que precisa dessas promoções para poder continuar sobrevivendo, e vai continuar, que a gente vê lá a eficiência, a gente vê lá a presteza com que eles atendem todas as pessoas que chegam lá. Mais alguma coisa, Fernando? Tá aproveitando, falando da farmácia, o endereço, né? Para quem não conhece ainda, não sabe, é rua Remo Cesarone, número 309. Essa rua, acabo sempre fazendo uma propaganda, né? Quando eu venho para as rádios, é a rua que fica acima do supermercado Vila Real, né? O Vila Real tem o estacionamento, tem uma entrada pela Heitor Vila Lobos, que é a avenida principal ali da Vila Ema, e também tem a entrada pela Remo Cesarone. Então, fica mais fácil para as pessoas que não conhecem chegarem na farmácia comunitária, e sempre de portas abertas para atender a comunidade. Vamos lá. Rodrigo, a Yolanda está falando aqui o seguinte. É, Rodrigo, este programa é um apelo da Yolanda, olha o carinho dela. Rodrigo, esse programa é ouvido por jovens e por muitos não tão jovens. Ela não quis falar por velhos, né, nem idosos, porque aí pega mal. É, por muitos não tão jovens. Precisamos entender essa nova linguagem tecnológica. Facilite, traduza, porque senão a gente fica perdido nesse universo. Viu? É, tá mandando esse recado para você. Confundido, que nem o Jorge está pensando que é pó de arroz. Não é de comer, não. O próximo, projeto do programa é um glossário. Um glossário espírita. Rodrigo, tem mais um recadinho aí que eu vi aqui, né? Sobre a pergunta, sobre a enquete. Sobre a pergunta lá, que é quando desencarna uma pessoa que doou um órgão, ela pode sentir sua falta na espiritualidade? Então, a Catarina Paula responde: bom dia, atitude de doar é um ato de desapego. Sentir ou não a falta desse órgão vai depender da evolução espiritual de cada um. É, só lembrando, agora a gente pode falar alguma coisa já, né, Rui, sobre isso. É, teve um médico aqui no nosso programa que disse o seguinte: a gente tem que estar preparado. Quem tem que estar preparado não é só quem vai receber o órgão, quem vai doar o órgão também tem que estar preparado. Então, não adianta a gente às vezes criar, eu pensava assim antes até, a gente deveria criar uma lei, os presidiários, por exemplo, que morre lá alguma coisa, a gente ter direito do corpo deles, né? E tirar os órgãos. Mas perante a espiritualidade isso não pode ser feito, porque se a pessoa não tiver satisfeito, se a pessoa não concordar, pode dar problema. Porque como uma das nossas amigas aí que postou falando do sentimento que o espírito tem quando desencarna, isso pode acontecer sim. É, dele chegar e não tá concordando com aquilo que fizeram com o corpo dele. Então, a gente tem que preparar as pessoas também para doarem os órgãos. E esse médico contou aqui para a gente o seguinte, que em Cuba, né, num congresso de medicina em Cuba, foi relatado o seguinte, que é porque o paciente que recebeu o coração, quando acordou da cirurgia, aí falou, ó, tem um homem aqui do lado dizendo que o coração é dele. E ele quer o coração de volta. Aí os médicos falam, mas que maluquice é essa? Esse homem está grogue. E começou a ter uma parada cardíaca novamente, eles sedaram a pessoa, deixaram ele vivo. Depois de 48 horas, acordaram essa pessoa de novo, e quando ele acordou, ele falou, o homem está aqui querendo o coração. E aí ele morreu, na mesa de cirurgia. Isso foi relatado no Congresso de Medicina em Cuba. Então, mostra a seriedade com que a gente também tem que divulgar a doação de órgãos. É muito importante nós doarmos os órgãos da gente conscientes, para quando a gente acordar lá no mundo espiritual, nós que aceitamos que nós vamos para o mundo espiritual, não ter feito uma passagem sem sentir falta nenhuma disso. Em alguns relatos também, é feito a retiragem dos órgãos e o espírito sentir tudo. Porque ele não saiu dali ainda. Então, quando a gente se prepara para doar o órgão, ou quando a pessoa tem um nível de materialidade bem baixo, quando ela não é materialista, geralmente ela se desliga logo do corpo e pronto. Pode fazer o que quiser com o corpo. Mas a gente tem que preparar as pessoas também para doarem órgão, porque senão, se não for bem feito, ela pode sentir sim, segundo esse relato que o médico passou aqui para a gente lá no ano de 2005, 2006, por aí, que ele teve aqui no nosso programa. Aconteceu num congresso de medicina. Então, vamos doar os nossos órgãos, sim, mas conscientes que nós estamos fazendo isso. Estando consciente, não tem problema nenhum, e temos que fazer isso para o bem de todos que necessitam disso. A doutrina espírita é perfeitamente a favor da doação de órgãos. Só mais uma mensagem que Edir Martins mandou aqui respondendo a pergunta, tá? Depois você tinha encerrado, mas eu vou falar aqui pra, em agradecimento a ela também. Então, a pergunta lá, quando desencarna uma pessoa que doou um órgão, ela pode sentir sua falta na espiritualidade? Então, a Edir respondeu que creio que não sente, pois se nossos atos são julgados conforme a intenção, não pode haver melhor intenção do que essa de doar algo que será de enorme validade a quem recebe. Sem contar que esse que recebeu, com certeza, abençoará todos os dias aquele que doou. Imagine o quanto isso será válido para a sua nova etapa de vida. É um dos atos de maior generosidade possível neste mundo onde o egoísmo é tão sensível. Tão visível. Então, nós agradecemos a participação do pessoal todo, né, Jorge? Muito legal. E hoje muita gente aqui, Rodrigo, na muita gente hoje na internet. No Facebook. Muita gente. Legal. Osmar também, muito legal a sua presença aqui. A gente sabe que o Osmar, ele faz parte do programa, né? Inclusive nessa página aí que nós vamos criar, o Osmar também tem que participar dos responsáveis também pela página. E o Bessa lá de Guarapari. O Bessa, com certeza, né? Pessoas aí que estão tendo coisa com o Sadoc, né? Que tá lá, né? Porque o Sadoc não vem porque o Sadoc não. O Sadoc faz tanta coisa que acaba não tendo tempo mais para vir aqui direito, né? Então ele é um Sadoc. Quando a pessoa se propõe assim a servir igual a ele, acaba fazendo tanta coisa e aperta mesmo, né? E o Rodrigo está aqui com a gente agora, a gente vai criar essas coisas, mas tem muita gente que está conosco aí nessa empreitada. Osmar, muito obrigado pela sua presença. A gente quer que você faça a prece. Um grande abraço a todos. Osmar, meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço. Você faz a prece para a gente, por favor? Então, nesse instante, queridos amigos, agradecemos a Deus nosso Pai por mais esta oportunidade. E assim que o Mestre Jesus possa sempre nos envolver com seu amor, com seu carinho, principalmente muitas vezes nas nossas dificuldades. Jesus, fazei com que possamos ser a cada dia muito melhores do que já fomos ontem, pensando sempre no bem do nosso semelhante com amor, e assim a gente vai tentando a cada dia ser melhor. Que Deus possa envolver a todos, que todos os lares que estão nos ouvindo possam ser envolvidos nessas vibrações de luz e amor, e que Deus possa estar sempre em nossos corações. Assim seja. Graças a Deus. Viajando pela estrada, contemplando a natureza, todo verde a me mostrar. Na distância o sol poente, anunciando o fim do dia, e a noite vai chegar. Olho o céu todo estrelado, vejo a lua prateada, quanta luz, quanto esplendor. No horizonte, o infinito, nosso mundo é tão bonito, sinto a mão do Criador. Nossas flores são tão belas, os jardins na primavera, é a presença do Senhor. Tanta beleza só me traz felicidade. O som da mata me faz cantar. Os passarinhos despertando a madrugada. Tudo que sinto me dá força para amar. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.